David Wark Griffith. Filmes escritos na areia. Programa de Adriana Proença. Não queremos, nem nunca quereremos, a voz humana nos nossos filmes. A música deverá ser aplicada na visualização da imaginação dos seres humanos. Tal como na imaginação, essas vozes invisíveis serão sempre perfeitas e doces, magníficas ou arrepiantes. Elas, enquanto música cativante, serão o registro na mente do espectador daquilo que o autor pretende que nela seja inscrito. De ascendência irlandesa, David Wark Griffith nasceu em 1875, numa fazenda do condado de Oldham, no Kentucky. Era filho de Mary Perkins e Jacob Wark Griffith. O seu pai, coronel confederado da Guerra Civil, faleceu quando David tinha apenas 10 anos. Quando tinha 14 anos, a sua mãe decidiu deixar a fazenda e mudar-se para Louisville, com a sua família, onde abriu uma pensão. O negócio fracassou e, como consequência, Griffith teve que abandonar os estudos secundários para que pudesse ajudar a sua família a nível financeiro. educado sobre a mentalidade racista do sul dos Estados Unidos, daquela época, tendo como referências literárias da infância Charles Dickens, William Shakespeare e Walter Scott, viria a ser o mais importante pioneiro do cinema norte-americano, desenvolvendo muitas das técnicas básicas da sétima arte. O primeiro trabalho de David Griffith foi numa loja de têxteis e artigos de costura e depois numa livraria. Griffith começou a sua carreira de ator em companhias amadoras itinerantes. Aventurou-se como dramaturgo sem ter muito sucesso. Só uma das suas peças foi aceite para ser representada. Vendeu alguns argumentos para filmes de uma bobina, primeiro a Edwin Porter, o realizador da Edison Film Company, e depois para a Biograph Company, ambas em Nova Iorque. Griffith apareceu como ator num filme da Edison Company, intitulado Rescued from an Eagle's Nest, dirigido por Porter, e como figurante em vários filmes da American Mutoscope and Biograph Company. Nesta mesma companhia, começou a realizar filmes em Nova Iorque e na Califórnia, tornando-se produtor independente em 1914. In Old California, realizado por Griffith em 1910, foi a primeira película americana a ser rodada em Hollywood, na Califórnia. Griffith começou a dedicar-se à realização em 1908. Entre este ano, no qual fez 48 filmes curtos, e 1914, realizou cerca de 400 filmes. We'll be right back. sua primeira longa-metragem intitula-se Judith of Bethulia, datada de 1914, com cerca de 60 minutos. Ao contrário de Griffith, naquela altura, a Biograph acreditava que as longas-metragens não seriam apreciadas pelas audiências e, por isso, não era viável apostar na sua produção. Segundo Lillian Gish, nessa altura, a mentalidade da Biograph ditava que um filme muito comprido iria ferir os olhos do espectador. Em ruptura com a Biograph, Griffith levou sua companhia de atores e juntou-se à Mutual Film Corporation. Durante o período em que trabalhou na Biograph, Griffith introduziu ou melhorou técnicas de exposição cinematográfica como o close-up, plano em que um objeto ou rosto ocupa todo o ecrã, o plano cênico, mostrando uma vista panorâmica, e o cross-cutting, montagem de cenas filmadas em lugares diferentes, encadeadas de modo em que o espectador tenha a sensação que estão a ocorrer em simultâneo. Tendo como assistente o prestigiado diretor de fotografia Gottfried Wilhelm Bitzer, Griffith utilizou o fade-out e o fade-in, escurecimento ou iluminação gradual da imagem, para indicar o fim ou início da história ou de um segmento da mesma, e máscaras especiais que permitiam a visualização de imagens num formato diferente do retangular. Nos seus filmes, entraram atores e atrizes que se tornaram figuras de referência, entre as quais Mary Pickford, Lillian e Dorothy Gish, Max Sennett, Mae Marsh, Lionel Barrymore ou Harry Carey. Thank you. Com Harry Aitken, gestor do Majestic Studio, formou o que ficou conhecido como Reliance Majestic Studios, mais tarde chamado Fine Arts Studio. A sua nova empresa tornou-se uma unidade autónoma de produção, parceira da Triangle Film Corporation. Através dos Reliance Majestic Studios, Griffith dirigiu e produziu The Klansman, em 1915, que depois seria intitulado The Birth of a Nation. O Nascimento de uma Nação, uma epopeia sobre a Guerra Civil Americana, é considerado um monumento cinematográfico pela sua duração, cerca de 3 horas, e pelo seu incomparável apuro técnico e estético. Custou $110 mil, rendeu milhões e mudou significativamente os padrões da indústria. Embora o filme tenha sido um sucesso, gerou-se muita controvérsia no modo como o comportamento dos negros surge retratado. Estes, muitas vezes atores brancos com a cara escurecida, aparecem como indivíduos pouco inteligentes e sexualmente agressivos em relação às mulheres brancas. Há até uma cena de tentativa de violação. Por outro lado, o Ku Klux Klan é descrito como uma força heroica. Klansman, A Historical Romance of the Ku Klux Klan, a fonte literária para o filme, é um romance de Thomas Dixon, datado de 1905, defensor da manutenção da segregação racial nos Estados Unidos. A sua ideia deplorável era que os negros libertos da escravatura se tornariam selvagens e violentos, cometendo, desproporcionalmente, crimes como o homicídio, a violação e o roubo. Segundo Dixon, a escravatura do Sul, antes da Guerra Civil, era benigna e o Ku Klux Klan aparecia como um grupo de heróis que restauram a ordem legítima. Esta visão era particularmente popular no sul do país. Thank you. Houve tentativas, por vezes bem-sucedidas, para banir ou censurar o filme, às quais Griffith, indignado, rejeitando as campanhas repressoras, respondeu com uma obra-prima no ano seguinte, Intolerance. Este filme, um colossal espetáculo, como dizia o cartaz da época, com 3 horas e meia, mais ousado que o anterior, combina 4 histórias passadas em épocas distintas. Uma na Babilónia, no século VI a.C., submetida pelas tropas de Ciro, o imperador persa, outra no dia de São Bartolomeu, em França, durante o massacre dos Huguenotes, no século XVI, outra durante a crucificação de Jesus Cristo e uma última passada na época contemporânea, com um homem inocente que é condenado à morte. As 4 intrigas são montadas em paralelo, num crescendo de intensidade e complexidade, até atingirem um clímax final. Thank you. Griffith aplicou todos os lucros de The Birth of a Nation nesta película. Com um leque notável de atores, 3 mil figurantes e uma montagem absolutamente inovadora, estima-se que este filme terá custado cerca de 2 milhões e meio de dólares, o mais dispendioso até então. A crítica louvou a obra como uma proeza cinematográfica sem precedentes, mas o público dos Estados Unidos não foi tão entusiasta. Foi um filme com uma poderosa influência na geração de cineastas europeus e russos, mas foi um fracasso comercial. Perdeu mais dinheiro do que ganhou. O filme arruinou-o financeiramente e conduziu a produtora, a Triangle Film Corporation, à falência. Neste filme, aparecem em pequenos papéis 5 homens que viriam a ser realizadores de exceção. Todd Browning, Frank Borzage, Douglas Fairbanks, Eric von Stroheim e King Vidor. John Ford, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Lev Kulachov, Jean Renoir, Cecil B. DeMille, King Vidor, Victor Fleming, Raoul Walsh, Carl Theodor Dreyer, Sergei Eisenstein ou Stanley Kubrick manifestaram sua admiração e respeito pelo realizador de Intolerance. Apesar do desaire de bilheteira, Griffith conseguiu garantir o financiamento para a construção do seu estúdio em Mamaroneck, Nova York. Os seus filmes passaram a ser distribuídos através da United Artists, da qual foi sócio fundador com Mary Pickford, Charles Chaplin e Douglas Fairbanks. Apesar de ter realizado obras-primas e com considerável provento, como Broken Blossoms, em 1919, Way Down East, em 1920 e Orphans of the Storm, em 1921, Griffith, após o fracasso comercial de Isn't Life Wonderful, de 1924, teve de abandonar a United Artists. Nenhum outro filme seu atingiu as receitas de The Birth of a Nation. O seu estúdio não aguentou as perdas de outras películas e o efeito da recessão verificada no negócio cinematográfico na primeira metade da década de 20. Posteriormente, Griffith trabalhou como realizador na Paramount Pictures e sob contrato pela United Artists. A sua perspectiva sobre a Revolução Americana ficou patente em America, de 1924, e, de novo, sobre a Guerra Civil, em Abraham Lincoln, de 1930, um filme sonoro. Depois deste filme, e apesar do seu prestígio no meio cinematográfico, as dificuldades em encontrar trabalho permanente agravaram-se. A sua última película, uma produção independente, The Struggle, de 1931, abordando a degeneração de um marido alcoólico, refletia em parte a própria experiência de dependência do realizador. Ante o desastre financeiro desta película, rendeu um terço do dinheiro investido, nunca mais pôde financiar filmes e nunca mais foi solicitado como realizador pela indústria cinematográfica. Thank you. Thank you. Em 1936, o realizador Woody Van Dyke, que trabalhou como aprendiz de Griffith em Intolerance, deu apoio a Griffith na filmagem da famosa sequência do terremoto de 1906 em São Francisco, no filme San Francisco, protagonizado por Clark Gable, Jeanette MacDonald e Spencer Tracy. Porém, a sua participação não mereceu qualquer crédito cinematográfico. Em 1939, o produtor Hal Roach contratou Griffith para produzir e supervisionar Of Mice and Men, realizado por Lewis Milestone em 1939, e 1 Million BC, realizado por Hal Roach em 1940. Embora Griffith discordasse de Roach durante a produção, este último insistiu que algumas das cenas no filme fossem dirigidas por ele. No entanto, os membros do elenco recordam-se de Griffith apenas a dirigir os testes de ecrã e os testes de indumentária. Quando Roach publicitou o filme, no final de 1939, o nome de Griffith estava incluído como produtor. No entanto, Griffith pediu que o seu nome fosse removido. Thank you. Esquecido pela maioria dos espectadores, Griffith, realizador de cerca de 500 filmes, ainda era venerado por muita gente ligada à indústria cinematográfica. Por meados da década de 1930, recebeu um Oscar especial pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, a qual ajudou a fundar. Em 1946, fez uma visita de surpresa ao local de filmagem de Duel in the Sun, realizado por King Vidor, no qual alguns dos seus atores veteranos, Lillian Gish, Lionel Barrymore e Eric Carey, integravam o elenco. Griffith escondeu-se atrás dos cenários enquanto Gish e Barrymore faziam as suas cenas. Uma das figuras mais importantes da história do cinema, Griffith contribuiu para esta arte, introduzindo diferentes maneiras de iluminar, de escolher ângulos e movimentos de câmara, de explorar a dramaticidade da interpretação dos atores, de montar e criar ritmos visuais. No dia 23 de julho de 1948, de manhã, foi encontrado inconsciente no salão da entrada do hotel Knickerbocker, em Los Angeles, onde morava sozinho. Griffith morreu de uma hemorragia cerebral nesse mesmo dia, a caminho do Hollywood Hospital. Poucas estrelas de cinema estiveram presentes na sua cerimónia fúnebre. Este programa teve locução de Matilde Shaw e João Soares Santos. Realização de Adriana Proença.